Atenção, para donos de todo o Brasil. Vamos testar o médio, vamos testar o médio, vai. O grave, o grave. O agudo já dá pra ver, né? A minha guitarrinha. Minha viola, minha viola. O sax, o sax. O sax. Agora solta o som, miséria, que a galera quer beber. Eu vou medir o chifre desse corno conformado, que bebe o dia todo, que só anda embriagado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado. Estou com a ex-mulher dele e ela tá aqui do meu lado. Anderson Costa, o sucesso das ruas. Todo castigo pra corno é pouco. Ele tá colhendo o que ele plantou. Batendo na mulher, ignorante dentro de casa. Não esqueça que mulher não se bate nem com uma flor. Ela tá me tratando de um jeito apaixonada. Espalhando para as amigas que eu faço amor gostoso e que eu só faço na pegada. Eu vou medir o chifre desse corno conformado, que bebe o dia todo e que só anda embriagado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado. Estou com a ex-mulher dele e ela tá aqui do meu lado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado, que bebe o dia todo e que só anda embriagado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado. Estou com a ex-mulher dele e ela tá aqui do meu lado. Todo castigo pra corno é pouco. Ele tá colhendo o que ele plantou. Batendo na mulher, ignorante dentro de casa. Não esqueça que mulher não se bate nem com uma flor. Mulher gosta de carinho, atenção, respeito. Bater em mulher só como o Neymar fez, só na bunda, viu? E espalhando para as amigas que eu faço amor gostoso e que eu só faço na pegada. Eu vou medir o chifre desse corno conformado, que bebe o dia todo e que só anda embriagado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado. Estou com a ex-mulher dele e ela tá aqui do meu lado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado, que bebe o dia todo, que só anda embriagado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado. Estou com a ex-mulher dele e ela tá aqui do meu lado. Segura, joga lá embaixo, vai! Gente, dia 6 de setembro estaremos no Cantinho Nordestino Grill, em São Paulo. Dia 7 de setembro tem o Sábado da Independência no Mandala Show em Diadema. Dia 8 de setembro estaremos no Independência Fest, no Terraço Show e também na Casa Nordestina, dia 8 de setembro, no Arujá. Todos convidados, valeu? Eu vou medir o chifre desse corno conformado, que bebe o dia todo, que só anda embriagado. Eu vou medir o chifre desse corno conformado. Estou com a ex-mulher dele e ela tá aqui do meu lado.